Linha Residencial. Desidrate é o nome da linha de desumidificadores da Thermomatic, que retiram o excesso de umidade do ar através do processo de condensação-choque térmico. Com equipamentos para todas as áreas, protege gavetas, armários, closets e também a sua família, tratando ambientes com até 500 metros cúbicos. Estudos científicos demonstram que o excesso de umidade do ar favorece o surgimento de micro-organismos nocivos à saúde, como ácaros, traças, fungos, bactérias, entre outros. Retirando o excesso de umidade do ar, você mantém um ambiente saudável para você e sua família o ano inteiro.